Hey, pongas some of those beats. Eu vou fazer é por merecer. Eu não posso me render. Vou à luta até vocês perceber que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre o que eu quis ter. O que eu quis ter. Vou fazer é por merecer. Eu não posso me render. Vou à luta até vocês perceber que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre o que eu quis ter. O que eu quis ter. Vou fazer por merecer na humildade. Ganhar admiração, não quero status. Quero deixar lembrado como um sábio incomparado entre poucos que provaram escrever verdade e vida. Jamais o imaginário e não imaginavam que a minha luta chegasse ao fim e conseguisse o necessário. Minhas costas já estão pesadas. Quanto vocês falam, quem levou fé? Reparar os contra duvidar o tropeçar da minha persistência que eu tenho para ir longe. Cair, levantar, seguir mais forte na contínua do tempo. Vou progredindo minha vida a cada saga, lutando por vários caminhos vividos que eu tive. Fases difíceis, sorrindo, levando meus problemas sem problema. Eu tô é pra crescer, me expressar, desenvolver, tu compreender, eu ficar surpreender e não desaparecer. Eu vou fazer é por merecer. Eu não posso me render. Vou à luta até vocês perceber que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre o que eu quis ter. O que eu quis ter. Vou fazer é por merecer. Eu não posso me render. Vou à luta até vocês perceber que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre o que eu quis ter. O que eu quis ter. Minha missão é fazer acontecer, é dar na guerra e ser o primeiro a combater, ser o primeiro a entrar, só sair quando acabar. Ter força de vontade, ouvir e aprender e saber lidar, trabalhar, se esforçar. Se errar normal, vou consertar. Conseguir o que eu quero no modo mais sincero. Não abaixei a cabeça, fui eu, não o que outros querem. Tratar todos como devem, na boa e na ruim, agradecendo, ganhando ou perdendo. Fiz por onde, só pro banco devo. Repartindo do teu lado e não na frente. Verdadeiro, frequentemente, desde sempre. O CEP está fazendo pra vocês perceber o que eu faço, o que eu componho em muitas folhas. Todo dia pague, risque, inspiração. Que nasce um som do coração. É sentimento me envolvendo todo tempo. Tô voando, então me alcance. Eu vou fazer é por merecer. Eu não posso me render. Vou à luta até vocês perceber que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre o que eu quis ter. O que eu quis ter. Vou fazer é por merecer. Eu não posso me render. Vou à luta até vocês perceber que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre o que eu quis ter. O que eu quis ter.